Nós concluímos uma parte do trabalho do Ministério Público. Agora temos o outro, tão complexo quanto, não só em relação à execução do acordo, mas também acompanhar o licenciamento da obra e o uso do dinheiro público. Então, o Ministério Público continua cumprindo sua missão. Temos que parabenizar todos que participaram, desde o início, as forças-tarefas, depois os que vieram concluir o acordo. Então, o Ministério Público cumpriu seu papel e agora, mas terá muito trabalho ainda pela frente. E sempre, sempre olhando as pessoas atingidas.